Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e região do Alto Tietê. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos pedir licença para entrar em seus lares, sempre levando um pouco mais de conhecimentos da doutrina espírita. Os nossos convidados de hoje aqui serão o nosso grande amigo Rogério Henrique Leite, nosso amigo que é lá de Lorena e faz as cartas de psicografia de consolação, que sempre já está bem conhecido na nossa região e no Brasil todo, né? Às vezes ele é mais conhecido até no Brasil do que até próprio aqui dentro do Vale do Paraíba. E a Marli Mancini, sua esposa, que está aqui conosco também, que também faz psicografia. Então, eles vão conversar conosco hoje, Rogério, sobre a consolação através da psicografia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, queridos ouvintes. Um bom dia, boa tarde e boa noite para os ouvintes que estarão nos escutando durante a semana. Hoje vamos iniciar a prece de abertura da Leda do Irmão Rodolfo. Senhor, meu Deus, amorosamente procuro-te. No sol que brilha, na nuvem que passa, no vento que toca a paisagem, na água cristalina que jorra, formando uma cascata entre a mata, no fruto que alimenta, na flor que perfuma, utilizando a riqueza das horas para servir. Senhor, é através de vós, na obra da vossa criação, é que me encontro em plenitude na vida, para agradecer-te a bênção de viver, recebendo a luz de Jesus, para que iluminada nesta luz, possa iluminar os seres na vida, e que esta luz, Senhor meu Pai Celeste, esteja sobre um velador, sendo instrumento da tua bondade, em sintonia amorosa, em fraternidade, conquistando assim a felicidade, ao encontrá-lo com este sentimento de amor, porque és o amor de todos nós, criatura da vossa criação. Tema do dia. O tema do dia de hoje é a consolação através da psicografia. E nós estamos aqui com Rogério Henrique Leite, nascido em Lorena, aqui no Vale do Paraíba, teve suas faculdades mediúnicas afloradas na infância, fato que o levou seus familiares a procurar o auxílio de uma casa espírita. Aos 12 anos de idade, após ter efetuado o estudo das obras básicas da doutrina espírita, foi convidado a integrar as reuniões de adestramento mediúnico. Logo, o jovem médio passou a atuar com segurança na psicofonia, esmerando-se ainda mais nos estudos doutrinários. E ele está atuando até hoje com as suas cartas consoladoras, que vem trazer justamente a consolação para aqueles que perderam seus entes queridos. Bom dia, Rogério Leite. E também bom dia a Marli, né? Que está aqui conosco. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Helder. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Dodô. E bom dia a nossa irmã Graça. Bom dia, ouvintes do programa Vivência Espírita. Bom dia a todos. A Marli não é de muito falar, né? Não, esse bom dia aí já foi muito para ela. Né? Marli falou que ela escreve, ela não está aqui para ficar conversando com ela. Ela falou que se ela escrever, ela escreve as coisas, né? E nós temos aqui a série sorteada no dia de hoje, dois livros, que linda capa, viu, Jorge? Isso, muito legal. O livro chama-se Padre Justiniano, Uma Vitória de Jesus. São dois livros que serão autografados para os nossos ouvintes, aqueles que forem sorteados aqui no nosso programa. Então, entre em contato conosco pelo telefone, pelo e-mail, que mais? Pelo Facebook, que nós estamos aqui à sua disposição. Isso, vamos falar os telefones aí, né, Rui? Só para quem não está no Facebook. O telefone 3206-4534, 3206-4537. E Jorge? Liga aqui para nós, diga, Rodrigo. E aqui pelo site também, a gente já colocou a pergunta para participar desse sorteio. E qual é a pergunta? Dois livros, né? Então é: o que vocês pensam sobre as cartas consoladoras? Legal. O que vocês pensam sobre as cartas consoladoras? Exatamente. Dê sua opinião. Só para esclarecer, pode ser que esteja alguém chegando agora ou escutando pela primeira vez nosso programa. Cartas consoladoras são as cartas psicografadas que o médium Rogério Leite e a Marli recebem dos nossos entes queridos que passam essas cartas para nós. O que é que vocês pensam? Até muita gente pode não acreditar, então pode dizer também que não aceita, não acredita. Não tem problema nenhum, né? Vamos... nós estamos abertos a toda e qualquer pergunta e resposta. Né? Vamos saudando aqui os nossos irmãos Liráucio, né, e a Thelma, que estão nos ouvindo lá, está desejando um bom programa para todos nós. O Renualdo Ferreira também, nosso grande irmãozinho, Renualdo, que está lá em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul também, está dando um bom dia para nós, disseminadores da luz espiritual. Feliz Dia dos Pais também, viu, Renualdo? Ah. E o Nil, só para a gente iniciar, está colocando, né, uma mensagem aqui sobre o Dia dos Pais. Bom dia, amigos do Vivência, que o programa seja iluminado mais uma vez e parabéns a todos os pais, sempre agradecendo o Pai Altíssimo. Altíssimo. Altíssimo é, né, Nil? Mas é amantíssimo. Aí ele colocou até aqui uma pequena mensagem. Proteger, cuidar, sorrir, exemplificar, agradecer, sofrer, participar, apoiar, discordar, brincar, criar, sonhar, alegrar, amar, ser pai é isso. Simples assim. Obrigado, pai, pelo pai amigo que tive. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, Nil. Está passada a nossa mensagem aqui. Hoje é Dia dos Pais, também vocês podem mandar aí mensagem do Dia dos Pais. Eu recebi, né, logo de manhã do doutor, né? Uhum. Essa mensagem que eu achei demais, Jorge. Ser pai é saber ser herói na infância, exemplo na juventude e amigo na idade adulta do filho. Um feliz Dia dos Pais. E é o que eu recebi do meu filho logo de manhã. Oh, que legal. Vamos conversar com o Rogério. Esquecemos de falar alguma coisa, recadinho no começo, não, né? Enquanto nós estamos falando com o Rogério, a Marli também está tentando conseguir uma mensagem ali. Que você sabe, Rui, a Marli também está para sair um livro dela aí, da irmã Elizabeth, que é a mentora da Marli, né? E esse livro, o Rogério falou que é muito bom também, né? O Rogério falou que promete o livro. E o livro Padre Justiniano, A Vitória de Jesus, a gente está lembrando que é um livro reeditado, foi reeditado lá pelo pessoal de Pernambuco, lá de Petrolina, o doutor Pedro lá, né, gostou muito do livro. Engraçado, quando eu estive lá em Petrolina, eu falei, ó, para mim, o livro do Rogério, Padre Justiniano, A Vitória de Jesus, é imbatível. Mas, infelizmente, a diagramação não saiu boa, que as pessoas pensam, olha pro livro e acham que o livro não é bom. Olha, né? Não lê, só olha. Mas só com essa capa aqui, já é uma beleza, né, Aldo? Olha, você vê. Exatamente. Que capa linda? Isso. E aí já vai ser editado novamente, reeditado novamente pela editora Itapuã também. Né? Nós temos a senhora Noni, do projeto Vida da Casa Bom Samaritano. Ela quer falar ao vivo com a gente. Com certeza. Grande amiga, trabalha de lá do Projeto Amor Além da Vida, né? É Projeto Amor Além da Vida, Rogério, ou Vida? Projeto Samaritanos da Vida. Legal, pode colocar. Vida. Ela tá já aí? Tá aí? Não, aí ela tem que ligar no outro telefone? Qual que é o telefone que ela tem que ligar? É o 3206-4531. Então, dona Noni. Bom, ela já ligou para cá. Ela ligou lá na Graça, não sei se a Graça falou, mas tem que ser no 3206-4538. 3206-4538. Assim que ela entrar novamente nesse telefone, a senhora vai entrar no ar tranquilamente, dona Nônia, que o Rogério gosta muito. Nós estávamos falando da senhora ontem, na hora que nós fomos jantar, né? Bem, né? Claro. Rogério, mas diga aí, como é que estão os novos trabalhos, essas viagens pelo Brasil todo? Vou perguntar primeiro para você, talvez algo que a gente não tenha perguntado ainda. Por que essa ideia de sair da cidade? Por exemplo, quase todos os médiuns de psicografia, eles acabam se assentando na sua própria cidade. Você foi lá treinar com Chico Xavier quando era mais jovenzinho e depois foi orientado até por ele mesmo, que seu lugar seria aqui no Vale do Paraíba, e você começou a trabalhar em Lorena, em Cachoeira Paulista, Lorena, e hoje você viaja pelo Brasil todo. Como é que foi que aconteceu isso? Nós percebemos ao longo dos anos que existe em todas as regiões um número muito grande da carência de médiuns que se habilitem a intercambiar uma mensagem de um ente querido a um coração sofrido e saudoso. E nem todas as pessoas dispõem de condições financeiras para viajarem até onde se encontram os médiuns que realizam as sessões desta natureza. Então, a convite de amigos, de irmãos, de casas espíritas, nós tomamos essa iniciativa de viajarmos até os irmãos. Nós temos que levar a palavra. É o que Jesus disse: ide e pregai. Agora explica para mim uma coisa interessante que eu sei que aconteceu com você e com a Marli. Vocês foram em uma cidade lá no Maranhão, parece, foram convidados para ir nessa cidade do Maranhão e foram lá, né, com a cara e com a coragem. Aí chegaram lá na cidade do Maranhão, parece que chegou lá, quando vocês chegaram no local que era para fazer o trabalho, só apareceu uma pessoa dizendo: ó, o único espírito aqui dessa cidade sou eu. O que que aconteceu? É verdade. Recebemos na ocasião um convite de uma digna senhora que havia perdido fisicamente o seu marido, que fora prefeito na cidade, e ela decidira coordenar as nossas atividades no Maranhão, no Piauí. E fomos até lá, foi agendada uma palestra numa creche muito bacana, muito moderna, não é? Com bons recursos, e nós fomos até lá, nos preparamos para receber o público. Quando se aproximou um senhor e disse assim: você que é o Rogério? Sim. Olha, vou lhe dizer uma coisa, eu sou o único espírita da cidade. Aí pensei comigo: meu Deus, quem vai fazer essa palestra? Eu acho que vai ser ele, então, não é? Mas, para nossa felicidade, o local ficou repleto de pessoas, de evangélicos, de católicos, todos estavam ansiosos para ouvirem falar acerca do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a ótica espírita, sobre a consolação que a doutrina espírita é capaz de proporcionar a todos, independente do vínculo religioso a que estejam entrelaçados. Bacana, né, Rogério? Então isso acontece bastante mesmo. E a maioria das pessoas que procuram também as cartas não tem vínculo religioso, geralmente, qualquer religião. E ontem nós tivemos um trabalho interessantíssimo lá na AME, viu, Rui? Você não pôde estar lá? É. Mas o Rogério tem uma senhora chamada Fátima, que tem acompanhado o Rogério aí, faz uns 3 anos que está acompanhando o Rogério. Ela vai para dar os passes, né? Ela dá os passes de cura, mas o incrível é que ela não é espírita, ela é da religião carismática, católica carismática, acompanha o Rogério e vai lá, atendeu 120 pessoas ontem lá. Muito bacana a dona Fátima, né, Rogério? Muito. Então não dá para, ela benze, né? Porque ela benze, então, porque é carismática, ele acaba impondo as mãos também, né? Mas até teve gente que incorporou lá, ela botou o espírito para fora lá. Não, mas é interessante, viu, Jorge, que essas coisas não é propriedade do espírito. Exatamente, né? Mas é legal o que o Rogério faz nesse sentido de não está preocupado de conotação religiosa. A pessoa Sim. pode ajudar, a pessoa está trabalhando para o bem, está tudo. Fala, não, vamos trabalhar junto aí, não tem problema. Sim, né? Eu acho que esse deveria ser o pensamento da população, do povo. Uhum. É, vamos praticar o bem, não interessa qual religião e qual credo. Não significa, uhum. Isso não interessa. Interessa que nós estamos ajudando alguém, é. Né? Como é que foi, Rogério, a dona Fátima chegar no trabalho das cartas? Dona Fátima é uma senhora muito respeitável. Ela é detentora de uma religiosidade muito grande e de um amor imenso pelo semelhante. Ela se aproximou de nossa casa ao lado do nosso irmão Adalberto, não é? E por algum tempo frequentaram as nossas reuniões doutrinárias. Eu a observei quietinha, né? Até que perguntei a ela se ela gostaria de realizar algum trabalho. Ela me disse que era carismática, mas que gostaria muito que se tivesse uma abertura dela dar continuidade ao seu trabalho, que é o trabalho de cura, que ela já vem realizando há muitos anos nos hospitais, nos asilos, com pleno êxito. E assim, nós reservamos um espaço para ela com muito carinho e ela tem nos dado muita alegria, tem nos dado muito contentamento, servindo a Jesus sobre o mesmo teto, que é o teto ecumênico, não é? É o teto de Jesus. É o teto do amor, né? Verdade. É porque o que vocês fazem através das cartas consoladoras é trazer o amor para as pessoas, né, Jorge? A consolação, a tranquilidade, a serenidade, isso é muito importante, né? Exatamente, né? É interessante, tinha até uma... Quer falar algumas pessoas, já que já colocaram a opinião aí, Rodrigo? Bom, aqui para a pergunta do sorteio dos dois livros, né? O que vocês pensam sobre as cartas consoladoras? A Isilda Oliveira disse: é um consolo, uma prova emocionante da vivência do Espírito, de que é só uma viagem e em breve poderemos nos encontrar. Daniel Melo respondeu: através das cartas consoladoras da equipe de médium da Tânia Fregonese, tive a oportunidade de saber notícias do meu querido pai, que desencarnou de forma trágica, e isso com certeza me ajudou muito. Parabéns a todos que fazem esses atos de caridade. Temos aqui também, legal, as observações. Eu pulei da Elisa, Aline Correia, que fala que as cartas consoladoras trazem uma emoção muito forte àquelas pessoas que precisam de um apoio de um ente querido, um amigo ou amiga, para se confortar. São muito importantes para que haja uma aproximação com uma pessoa querida. A Isa Evangelista também, ela postou aqui dizendo que acha fantástico esse trabalho do Rogério Leite e é uma dedicação espetacular. Parabéns. Aí ela pergunta, Rogério, eu gostaria de perguntar por que as cartas consoladoras, para quem as recebem, são, na maioria das vezes, mães que perderam seus entes queridos por alguma tragédia. Um forte abraço a todos e um feliz Dia dos Pais encarnados e desencarnados. Eu achei interessante a pergunta da Isa, porque é claro que não é só mães, tem carta de tudo quanto é jeito, mas a tendência, a maioria é assim mesmo, Rogério. A gente vê muito essa tendência de mães, né, receberem carta de filhos assim, mas a gente pode responder depois. A dona Noni já está no telefone? Já? Ah, então. Bom dia, dona... Tá. Bom dia, senhor. Bom dia. Desculpe meu português, tá? Posso me manifestar? Pode falar à vontade, dona... Posso me manifestar livremente? À vontade, pode falar. Tá. Então, eu vou ler... Sim. Eu desejaria... com simples e humildes palavras, expressar o que esse ser lindo chamado Rogério significa. Sim. Ele não é significativo só para a elite espírita, porque esse programa é espírita. Nossa Associação da Vida, Casa do Bom Samaritano, tem a honra de receber a Rogério e Marli duas vezes por ano e assistem 200 pessoas nesse evento. participam evangélicos, judeus, católicos, amantes de sua própria religião e que recebem carta dos seus filhos, pais e irmãos. Eu peço que sejamos capazes de compreender que a querida mão do Rogério nos trae o mais sagrado que temos e não podemos alcançar. As letras de nossos amados que estão do outro lado do véu. Obrigada, Rogério. Obrigado, Madri. Quanto vos amo. Permita-me, Senhor, dizer que Rogério e Marli estarão aqui em Itaipu, Niterói, os dias sexta e sábado, 25 e 26 de outubro, 2609-3314. Alô? Estamos escutando, dona Noni. Bom, já meu coração já falou. A gente agradece muito a sua ligação e conhecemos o Rogério também há muitos anos também aqui, desse trabalho dele, e também parabenizamos o trabalho de vocês aí. Ele fala muito do trabalho de vocês aí em Niterói, para todos nós aqui, onde ele passa, ele fala desse trabalho de vocês. Nós parabenizamos também esse excelente trabalho que vocês desenvolvem em prol de todos os irmãos nossos, assim, que estão mais carentes, estão mais necessitados. Sem dúvida. Uhum. Muito obrigado, dona Rogério, fale alguma coisa. Obrigada, senhor. Uhum. Muito obrigada por permitir extravasar meu amor por esses dois seres que eu amo, tá? Um grande abraço. Para o senhor também. Eu gostaria de dizer à minha querida vó Noni que ela receba neste domingo o meu carinho, o carinho da Marli e o carinho do nosso irmão Davi Figueroa. Que Jesus abençoe cada vez mais. Nós precisamos muito da senhora. Que Deus abençoe. Rogério, fale um pouquinho dela lá do trabalho. É um trabalho maravilhoso. O trabalho realizado neste grupo dos samaritanos. É um trabalho que reúne pessoas que perderam fisicamente seus entes queridos e se inspiram nos exemplos da dona Noni, nos exemplos da Cristina, que é a mãe do Davi Figueroa, que foi quem, através da psicografia, idealizou este movimento, Movimento Samaritanos da Vida. Então, é um trabalho que assiste centenas de famílias carentes, portadores de enfermidades degenerativas, e assim estão representando Jesus entre os homens. É ter, é perceber Jesus de volta. Rogério, temos mais uma ligação do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro, Mabel. Mabel, bom dia. Bom dia. Mabel, pode dar seu recado. Estamos escutando você muito bem. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. E ela está no ar para todo o Vale do Paraíba. Isso. Viu, Mabel? Então, obrigada. Eu sou uma participante também dos encontros do grupo do Rogério, só que hoje eu estou ligando para desejar um feliz Dia dos Pais para ele, que também é pai e que me abraçou e me acolheu também como uma filha do coração. E agradecer por todo o carinho, pelo trabalho bonito das Cartas Consoladoras, que também me permitiu e me possibilitou um contato com o meu pai, que também é falecido há muitos anos. E eu estou ligando para externar esse carinho que eu tenho por ele, pela Marli e por todos que participam. Que não é só a Carta Consoladora, mas está envolvida junto ao grupo, compartilhar da dor que é semelhante de todo mundo é muito gostoso e faz bem e te faz melhorar nesse sentido, te faz enxergar que a dor do próximo é como a sua. E isso traz conforto ao coração de todo mundo. Então, estou ligando para deixar o meu carinho pelo dia de hoje. Muito obrigado, viu, Mabel, pela sua ligação. Rogério e Marli estão escutando aqui você. Pode falar, Rogério. Minha filha, não precisava ficar tão tímida, viu? Você sabe que eu te amo. Uhum. Só para falar para você, Mabel, o programa depois nós baixamos no nosso site www.vivenciaespirita.com.br e lá na parte da tarde, mais ou menos, a gente já baixa esse programa de hoje para vocês escutarem e divulgarem para nós também. Tá bom? Bacana. Um grande abraço. Obrigada. Muito obrigado pela ligação. Rogério, nós temos que ir para o nosso intervalo, mas antes vamos responder aquela perguntinha da Isa, que ela falou, por que que a maioria são filhos que geralmente assim foram de formas trágicas e estão passando essas cartas para consolar as mães? Eu sei que parece que você, eu sinto isso, que você é um dos médios que, digamos assim, a gente não pode falar que é especialização, mas se especializou em consolar mães, assim, mas... Eu me recordo certa vez ao lado de Chico Xavier, quando uma irmã fez a mesma pergunta. Ela solicitava com muita frequência a mensagem de sua avó. Com muita frequência dizia assim, Chico, eu tenho vindo aqui tantas vezes, eu não tenho conseguido receber notícias da minha avó. O que acontece, Chico? E Chico Xavier respondeu assim, olha, nos últimos tempos, os benfeitores amigos estão priorizando as mensagens de seus filhos a seus pais, porque não existe dor maior neste mundo do que perder um filho. Muito bem, acho que não tem resposta melhor também do que essa, né? Porque a gente sente mesmo essa emoção, é claro, como a gente estava falando, e a Isa, ela acompanha, ela sabe também. A gente vê muitas cartas de outras pessoas, de parentes, de amigos, tudo, mas a maioria, assim, digamos assim, 80% das cartas que eles recebem são assim, de filhos para consolar as mães, para consolar os pais. É porque a ligação das mães é muito profunda com os filhos, viu, Jorge? Consegue é trazer com o pai, né? O pai já não tem tanta ligação como a mãe, né? E elas conseguem trazer o espírito, como o Rogério fala bastante. Não é ele que chama o espírito, não existe evocação. É a própria mãe, é o próprio ente querido que está levando esse espírito lá, né? É aquela vibração, né? A ligação que faz com que o espírito vá lá. Então, talvez seja mais, teoricamente, mais fácil um espírito, uma mãe receber uma mensagem do que qualquer outra pessoa, né? Porque não é fácil, não, né? A gente, às vezes, depois que ele lê as cartas, parece que é a maior moleza, né? Ele senta lá, começa a escrever, daqui a pouco você vê as cartas, fala, ah, esse negócio é muito fácil. Vai lá, tenta arrumar pelo menos uma palavra, igual em japonês que o Rogério recebeu ontem lá. Recebeu ontem em japonês lá, uma página inteira em japonês, né? Então, coitado dele, dá até dó, né? Olhar para a cara dele que não tem nem o ginásio incompleto, aí recebe lá em japonês. Em japonês, numa página. Mas cara, isso é tudo para mostrar que a espiritualidade exatamente está atuante. Exatamente. É. Então, tinha até a esposa do Edson que estava lá, que leu, né? Simplesinho a mensagem, mas ele só colocou uma página em japonês para se identificar e depois ele passou a mensagem em português. Edson Lacai? O Edson lá que dá. Da tenda. Isso. Vamos fazer o nosso. Vamos tocar uma música? A música que é propícia ao nosso dia de hoje, A Viagem com o grupo Roupa Nova. Há tanto tempo que eu deixei você. Fui chorando de saudade. Mesmo hoje não me conformei. Pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou e eu regressei. Todo amor é infinito. Noite e dia no meu coração trouxe a luz do nosso instante mais bonito. A escuridão do teu olhar me iluminava e minha estrela guia era o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro. você caber assim. O meu abraço, te amo. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Estrela guia o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Te amo. São 8 horas e 42 minutos e nós, esse é o programa Vivência Espírita, e hoje nós estamos com o Rogério Henrique Leite e a Marli Massini falando sobre a consolação através da psicografia. E vocês estão convidados a entrarem em contato conosco dizendo qual é a pergunta, Rogério? A pergunta para o Rodrigo. Rodrigo. É para o Rodrigo, Rodrigo. A pergunta aqui é: o que vocês pensam sobre as cartas consoladoras? Bom, a gente está tendo muitas perguntas aqui. Talvez seja interessante a gente ir, conforme a gente, como a gente vai ter muitas ligações, isso é até culpa do Rogério ontem. Você falou que era pro pessoal. Não que seja ruim, é muito bom. Estamos tendo muitas perguntas, então vale a pena a gente pegar algum apanhado e ir falando aos pouquinhos. Mas aqui, olha, por exemplo, a Jéssica está falando, como sempre, programa maravilhoso, muita luz. O Ricardo Serapião, obrigado, Rogério e Marli, pela dedicação e conforto a cada um de nós ontem na AME. Foi uma experiência muito gratificante e edificante. Eu tinha visto aqui outras coisas assim também muito legais aqui que as pessoas mandaram. Inclusive, o nosso irmão Ari Rangel está aqui também ligadinho conosco, Rogério, mandando um abraço, né? Mas eu vou ler a mensagem dele também. O que está interessante aqui, Rui, é que a Marli e o Rogério, nesse intervalo, a Marli estava recebendo uma mensagem e o Rogério também. Agora a Marli, eu não sei se ela vai ler a mensagem, que ela está chorando tanto ali por causa recebendo a mensagem, que eu não sei nem se ela vai conseguir ler. Mas já daqui a pouco a gente pede pela lei e o Rogério também. Mas o Ari está dizendo: bom dia, amigos. Bom dia, amigo Rogério. Vejo esse trabalho como um correio abençoado entre os dois planos da vida. Sobretudo esse trabalho a que o Rogério e a Marli se dedicam há tantos anos, desdobrando-se incansavelmente para estancar esta sangria que acomete tantos corações. Fiquem todos com Deus e um feliz dia dos pais a todos. Um abraço, Rogério. O Ari que está mandando. Pode falar, Rogério. Deus abençoe, Ari. Você sabe que é um irmão muito querido e que temos muita saudade da sua presença conosco, recordando aqui uma ocasião em que psicografamos na mesma mesa. Gostaríamos de repetir isso, não é? E são essas pessoas que estão cobrando, hein? Nosso Jorge está aí de testemunha. Hoje ele falou, eu tinha convidado ele, falou: vamos ver se dá certo para me dar um pulinho lá, né? Mas ele, a gente sabe também que o Ari, coitado, ele é muito ocupado e não deu para ele estar conosco lá. E o Ari é uma pessoa que sempre quando está aqui no nosso programa também nos deixa sempre emocionados. Sim. E ele que é o responsável pelo prefácio do meu livro, né? Do livro Músicas Espirituais Como Acontece, inclusive com a mensagem do João Cabete no livro também para nós, né? O Ari é uma pessoa maravilhosa, que a gente, um amigão que nós conquistamos, muito. Eu e Rui, né? Gostamos muito dele. E a gente gosta bastante. A Karen, uma nossa ouvinte, quer dar uma palavrinha aqui pra gente também? Coloca ela no ar aí. Bom dia, Karen. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês me desculpem que estou um pouco emocionada. Mas pode falar. Mas eu queria dar uma palavrinha com o Rogério, com a Mali. Pode falar. Infelizmente não deu para eu estar lá ontem, mas eu acredito que não é preciso conhecer a pessoa pessoalmente, fisicamente, para dizer que a ama, e eu amo muito vocês. Que Jesus os abençoe. E sempre quando eu entro no blog, leio as cartas, mesmo que elas não sejam para mim, eu sinto o mesmo consolo. Então é só isso que eu queria dizer. Jesus os abençoe. Você falou bastante, viu? Viu, Karen? Muito, bastante, não no tempo, mas bastante profundo o que você colocou. E é o sentimento também que nós temos em relação a esse trabalho do Rogério e da Marli. E eles acabam sendo, embora não tenha idade para ser pai da gente, não, mas eles acabam sendo pais aí de um monte de gente, porque o carinho que eles dedicam é fantástico aí para as pessoas. Rogério, pode falar. Karen, nós agradecemos o seu carinho. Agradecemos a sua ternura e você está sempre em nossos corações. Nós pedimos que ore para nós, que conseguimos prosseguir nessa jornada e sobre as bênçãos de Jesus. Muita paz. Obrigado, cara. Um grande abraço para você. Olha só, Rui, o Babu HC. Tá legal a mensagem dele aqui que ele colocou também. Ontem estive na AME e o que vi ali foi mais uma demonstração do amor de Cristo para conosco. O ambiente se transformava a cada lida. A emoção de todas aquelas pessoas que recebiam o contato de seus entes queridos era algo de conforto e alegria. Quantas pessoas precisam dessa carta mais do que nós? Cada carta ontem foi destinada àquelas pessoas mais necessitadas, pois haviam muitas famílias com dúvida, até em sua fé. E ontem, a fé dessas pessoas foram estabelecidas ou reestabelecidas. Que Deus abençoe o Rogério e a sua esposa nesse trabalho de caridade e conforto das pessoas que aqui ainda estão. Abraço a todos, José Eduardo. Rogério. Nós agradecemos o seu carinho e tomamos as suas palavras como incentivo para que possamos corresponder à expectativa daqueles que estão pesarosos e tristes mediante o regresso dos seus entes amados. Que Deus lhe abençoe nesta data, que o fortaleça sempre, e o nosso muito obrigado de coração. Legal. Jorge, nós temos o Derli, da Casa Espírita Luz e Francisco. Ele agradece a Marli e ao Rogério pela alegria proporcionada à família pelo recebimento da carta da sua irmã Irene, desencarnada em 2011. Um bom dia para você, viu, Marli? Você quer algumas palavras para a Derli, Rogério? É homem. É homem. É homem, Derli? Acho que é. Não, é irmã? Não. Falou irmã? Não, Derli. A irmã dela que irmã. Foi desencarnada em 2011. É ela. Então, se ela. Quiser dar um alô para Derli, para Derli, aqui a gente fica meio... É que esse nome aí como é que é fala? Comum. Ele é assim, unissex, né? Então mas é a irmã dela. Nosso carinho, né? E nós agradecemos juntos a Jesus pela concessão da sua misericórdia. Às vezes eu tenho a impressão que, por me conhecer bem e reconhecer os meus defeitos, as minhas deficiências morais e espirituais, eu tenho a impressão que quem escreve as cartas é Jesus. Sou apenas um mero instrumento, talvez uma caneta nas mãos. Queria dizer que a Irene, o espírito, né, que passou a mensagem, a Irene, nós estudamos junto no primário. Fomos colegas de turma no primário aqui. Fizemos o primário junto, da primeira à quarta série, a Irene, né? E ela, quando eu encontrei com ela, muito saudosa, fui dar uma aula lá no irmão Rafael, e ela, quando eu perguntei pela Irene, ela falou que a Irene tinha desencarnado, né? E aí eu falei que tinha o Rogério, que de vez em quando vinha aqui e tal. Da outra vez ela não conseguiu vir, mas dessa vez ela foi e conseguiu receber a carta da irmã, né? Um grande abraço para ela, um grande abraço para Irene também, que está lá no plano espiritual e mostrando para todo mundo que está viva lá, né? Que a vida continua. Exatamente. Né? A casa da Marcela, que é a Fernanda, e o Fábio, né, que estão passando aqui, entraram aqui no e-mail também. Bom dia a todos. A psicografia, além do testemunho da continuidade da vida, vem para consolar familiares. É a misericórdia divina que beneficia o máximo de pessoas, otimizando os recursos disponíveis para secar as lágrimas, amenizando a dor. Sou muito grata por ter conhecido esse trabalho, onde fui acolhida junto com meus familiares, com todo carinho. Deixo meu abraço ao Rogério e à Marli e a vocês da rádio, a todos os ouvintes e aos pais. Muito obrigado, Fernando e Fábio. Provavelmente são eles que estão escrevendo a mensagem, porque vem da casa da Marcela, né? A mensagem. E a Fernanda, que é uma pessoa que começou a procurar o Rogério para receber mensagem da Marcela. E hoje a Fernanda está passando mensagem para muitas pessoas que também é médium de psicografia. Né, Rogério? Verdade. Ela é de Jacareí, né? Jacareí. É. Quer falar alguma coisa para o Fernando, Rogério? Primeiramente, nosso bom dia, Fernando e ao Fábio. E eu gostaria de dizer a todos que a família deles é como se fosse a extensão da minha. Eu posso dizer que fui adotado por eles. Então, a gente tem um imenso carinho, imenso amor pela Fernanda, pelo Fábio, por todos os seus familiares e pela nossa estrelinha Marcela, que ao lado de Jesus vela pelos nossos passos aqui na Terra. Muito obrigado, Fernando e Fábio. Que Deus os abençoe. Rogério, agora, você tinha recebido um pequeno recadinho aí, na hora do intervalo? Sim. Quer ler para a gente? Sim. Nós recebemos um breve recado aos pais por audiência. Aos pais, conceda-nos, Jesus, a paciência de ouvir, a sabedoria ao falar, a suavidade nos gestos, a capacidade de amar sem limites. Conceda-nos, Senhor, na missão da paternidade, na missão da maternidade, ainda que não seja possível atingirmos a perfeição, nesta sublime missão de amor, permita, Senhor, que deixe aos filhos que me confiaste os teus sublimes ensinamentos. Assim seja, irmão do caminho. Que bacana. Tava com saudade dele, viu, Rogério? Tava com saudade do irmão do caminho, porque eu já tenho uma amizade com ele longa, lá desde o começo. E ontem, embora eu seja muito amigo também do padre Justiniano, você sabe que eu sou um fã incondicional do padre Justiniano, mas você falou muito no padre Justiniano e não tava falando no irmão do caminho ontem lá no trabalho, né? Eu sei que deve ser de propósito, combinação deles lá no plano espiritual, de que os dois são responsáveis pelo trabalho, né? E talvez o padre Justiniano esteja até assumindo um papel a mais dentro desse trabalho de cartas consoladoras, né? Mas nós fomos acostumados a escutar bastante sobre o irmão do caminho, né? Então eu, por exemplo, já sinto falta quando eu não vejo ele falar, ou você está falando, o irmão do caminho está aqui. Então, eu acho que ele veio por causa de mim hoje, viu? Embora todo mundo vai ficar com inveja, mas ele veio aí por causa de mim. Que ontem eu fiz uma reclamação ao vivo lá com o Rogério. Falei, poxa vida, você só fala do padre Justiniano, cadê o irmão do caminho? Que ele é o decano do trabalho das cartas consoladoras, né? O primeiro que esteve com a gente lá na... Exatamente. Ele já deu algumas mensagens aqui no final do programa, né, irmão do caminho? E com certeza no final o Rogério vai dar mensagem. Não sei se é do irmão do caminho ou do padre Justiniano, quem sabe também, né? Porque eu digo para vocês que esse livro, Padre Justiniano, A Vitória de Jesus, dos romances que eu estou acostumado a ler, que é um livro romanceado, embora tenha muita doutrina dentro dele, é um dos melhores que eu já vi na minha vida, né? Eu falo isso para o Rogério no dia que ele me deu aquele livrinho que tinha até página trocada, né? Eu falava, Rogério, meu Deus do céu, eu estou com o coração partido, porque tem página trocada nesse livro, e esse livro toda a humanidade tem que conhecer esse livro. Tanto que está aí, olha. Lá a Petrolina, o pessoal encampou, mandou editar, fazer nova edição, e agora a editora Itapuã vai editar de novo. Vai sair até com outro nome, eu acho, o livro. Sim. Mas é o mesmo livro, né? Porque é fantástica a história do padre Justiniano, que viveu lá na época que a doutrina espírita estava aparecendo. Era médium, né? E o exemplo dele era padre. E era padre. Foi mandado embora da igreja e falou que a igreja podia mandar ele embora de dentro, mas ele nunca ia deixar de ser padre. É interessante. Falou, vocês não podem fazer com que eu não seja mais padre, vocês podem me mandar embora, mas eu continuo sendo padre. Né? E vamos dizer aos nossos ouvintes que queiram concorrer ao livro Padre Justiniano, Uma Vitória de Jesus, nós temos dois livros a serem sorteados. É só entrar em contato com o nosso telefone, Jorge, qual é? Os telefones 3206-4534, 3206-4537. Ou então entre no nosso Facebook, né, Rodrigo? No Facebook, respondendo a pergunta, o que vocês pensam sobre as cartas consoladoras? Ó, temos bastante respostas aqui. Eu vou ler uma do Ricardo Serapião, ok? Bem rapidamente. Caro Jorge Reis e Rogério Leite. Esse você já leu, Jorge? Não. Não. Tá. Não. Primeiramente, obrigado pela dedicação no evento Cartas Consoladoras de ontem na AME. Fiquei muito emocionado com as cartas reveladas de outros irmãos. Foi a primeira vez que presenciei tamanha emoção em minha vida. Muitas lágrimas saíram dos meus olhos, mesmo meus parentes não terem se manifestado por cartas. Mas o amor de outros irmãos presentes que receberam suas cartas e o público presente em massa. Rogério, obrigado por dividir com a gente esse dom que Nosso Senhor lhe ofereceu para a sua vida e da Marli. Jorge, sou o Ricardo que perguntou sobre ter um irmão na Embraer. Legal. E, aí, Rogério, quando você me perguntou se eu era da Praia Grande, mesmo nunca ter morado lá, encanado por lá, vou com alguma frequência Santos e a passeio. Fui procurar comunicação com a minha avó e avô, que já desencanaram há mais de 10 anos. Minha pergunta é se as cartas consoladoras, e sua maioria, são de irmãos encarnados com um tempo mais recente. Obrigado. Desencarnados. Obrigado e gostaria de participar do sorteio dos livros. Então, repetindo aqui. Minha pergunta é se as cartas consoladoras, em sua maioria, são de irmãos encarnados, desencarnados, com um tempo mais recente. Em verdade, não. Em verdade, o grande critério é, primeiro, a necessidade mais urgente dos presentes à sessão pública. E segundo, a sintonia satisfatória que aquele ente querido possa estabelecer com os médiuns presentes. Costumo dizer que numa sessão pública vai escoando o cálice da necessidade para que possa acalentar também o cálice da saudade. Então, perseverando, todos nós vamos receber nossa mensagem mais cedo, mais tarde, porque todos somos merecedores. Muito obrigado pela participação. Rogério, quem está aqui também, entrou aqui no nosso Face, é legal falar, porque é o Joaquim Pereira de Brito, um grande abraço para o meu amigo Joaquim, lá da cidade de Remanso, na Bahia, da minha cidade lá também. Opa, né? Ele entrou aqui, mas dizendo, ó, Cartas Consoladoras em Remanso, 17 de novembro de 2013. Você não vai para lá? Você vai para lá para Petrolina, não vai? Nessa época? Sim. Então vocês vão levar, o doutor Pedro vai levar você lá para Remanso. Só que a gente já vai falando, Joaquim, pede para o doutor Pedro andar mais devagar, ele corre demais naquele carro dele. Ele bota a gente dentro do carro e sai voando, né? Então lá em Remanso, cidade lá da minha família, Rogério, todo mundo vai procurar você lá. Ah, né? Que beleza, uma satisfação. E um grande abraço para o Joaquim, ó, já está marcado lá em Remanso, dia 17 de novembro, nessa semana que você estará lá na Bahia. Mas parece que a Mara está querendo que você fique 10 dias lá. Como é que você vai fazer com aquela gataiada que você tem em casa? Pois é, lá são 10 gatos, comigo 11. Só falei dos gatos, Rogério. Eu já sou um gato mais velho, eu não subo no telhado, né? Mas, enfim, o problema do Dr. Pedro é o seguinte, ele está acostumado a dirigir aeróbus. Então, ele não está acostumado com os veículos daqui, não é? Mas está tudo certo. Legal. Então, olha, que joia. Eu fico feliz já, desde agora, em saber que o Rogério estará aí na primeira casa espírita de Remanso, que é, né, que nós temos lá na cidade, que o ano passado eu estive lá, graças a Deus, fazendo uma palestra, dando uma aula lá. Fui até na rádio falar também, né, sobre a doutrina espírita. O pessoal ficou muito feliz por alguns esclarecimentos. E a casa está crescendo. E essa presença do Rogério lá, eu tenho certeza que vai ser muito bacana também para a cidade, que é uma cidade pequena, aconchegante, bonita, né, que é uma cidade do Lago de Sobradinho, uma cidade projetada. Então, Rogério, que é uma pessoa muito simples, vai gostar muito daí, viu, Joaquim? Ele e a Mali são muito simples, então eles gostam de cidadezinha assim mesmo, cidade simples, local. Cidade pode ser até cidade grande, mas eles gostam de simplicidade. A nossa mensagem, ou o nosso momento Gigavale hoje, está trazendo a mensagem, uma mensagem que está no CD do Rogério. A mensagem é Mensagem do Raul. Tem o título essa mensagem. Mensagem do Raul é o Raul Seixas mesmo. E essa mensagem estará na voz do próprio Rogério Leite. E depois nós vamos pedir para ele falar um pouquinho para nós como que o Raul abordou ele, assim, como que o Raul chegou, como que passou essa mensagem, porque eu sei que essa é uma das primeiras mensagens do Raul. Essa mensagem é antes até do livro Metamorfose da Alma, que está esgotado, né? O livro Metamorfose da Alma que o Rogério editou aí, de mensagens do Raul. Então vamos lá, mensagens do Raul. Mensagem de Raul Seixas. Meus amigos, o meu corpo já não pende no apartamento número 1003 do edifício Aliança, no centrão de São Paulo. Despertei como um maluco beleza no dia em que, para mim, a terra parou. Só me restando mesmo pegar as trouxas, colocar nas costas e ir embora na sombra sonora de um disco voador. Perguntaram-me então, o que trazes contigo? Eu respondi, muita estrela e pouca constelação. Aturdido, em meio daquela confusão careta em que a minha cabeça girava, eu pensei comigo, agora preciso ser aquela metamorfose ambulante. Passagens de minha longa, curta trajetória visitavam minha mente. Pensei agora, e quando acabar, o maluco sou eu. E foi assim que me senti tocado por Deus, sem nenhuma demagogia religiosa. Percebi que os refletores que iluminaram o palco de minha passagem pela terra apenas iluminaram meu ego. Compreendi que não haveria de ser feliz possuindo um Corcel 73 ou mesmo um carro moderno como os de hoje. Tudo dá no mesmo. Nem adianta disfarçar e ir ao zoológico dar pipoca aos macacos. Então, o bicho grilo pirou de vez, gritou alto para ninguém ouvir. Sentiu sede e fome, arrastando esqueleto no pó sem cheirar. Quando se está diante o quadro da própria realidade, não adianta disfarçar nem usando óculos escuros. Disse para mim mesmo, não quero mais andar na contramão. Quando você pega o trem de volta, ou retorna mais rápido pelo metrô, linha 743, é um Deus nos acuda, porque você vai parar na panela do diabo. Aprendi então que não devemos deixar uma mosca na sopa encucar nossa cabeça. Nem sentir medo de amar, ser feliz, não é desfrutar das regalias dos sentidos físicos em profusão, porque quando eu chamei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei. Não dá para ser um cowboy fora da lei ou um carimbador maluco por tanto tempo, nem viver iludido por um ouro de tolo. O negócio é refletir. Todos nascemos há 10 mil anos atrás. Não dá para ficar reclamando sem refletir. Não tá com nada. Gozar 5 minutos e se arrepender por uma eternidade. Isto é utopia, demoter. O certo é corrigir-se dentro da lei. Se você se completa, será feliz. Mas saiba que Deus é parte de você e não pode ficar de fora. Na vida, Você não deve trocar a cartilha do certo pelo dicionário do apelo da imprudência. Agora acabou. O barato é ser careta. Desejo recomeçar, começando por baixo. A sociedade alternativa não é fazer o que você quer, é ser responsável pelo que fizer. Deus continuará sendo tudo na cabeça do crente e nada na cabeça do ateu. Mas o importante é que Ele é o carpinteiro do universo. Agradeço o carinho dos amigos e digo mais uma vez, abra-te, Sésamo, o novo Raul está em gestação. Paz para todos. São 9:14. Rogério, essa mensagem eu sou suspeito para falar, porque foi a que fez com que eu trabalhasse em cima para fazer a música em gestação, que a gente vai tocar daqui a pouco, né? Mas é uma das primeiras mensagens de abordagem do Raul, do Espírito Raul Seixas, com você, né? Como é que foi isso aí, mais ou menos, que aconteceu? Eu me lembro, quando menino, eu ouvia algumas músicas do Raul Seixas, há 10 mil anos atrás, Ouro de Tolo, O Dia em que a Terra Parou. Mas, já adolescente, eu fui fã incondicional do Roberto Carlos, conhecia todas as suas músicas de cor e cheguei a fundar um grupo de rock, o Rolling Stone Jr., no qual eu era vocalista. Nossa, aí também tá, era, a gente tem que dar risada às coisas do Rogério. Era fã dos, muito fã dos Beatles, mas nunca me interessei muito pela música do Raul. Mas, quando a mediunidade foi aflorando, as tarefas foram chegando, tive que abdicar da carreira de artista, não é? Você foi goleiro, jogador de futebol. Pois é, já fui goleiro, né? E ficamos na tarefa da mediunidade com Jesus. Certa vez recebemos a solicitação de uma mãezinha que solicitava mensagem do seu garoto que havia desencarnado no acidente de moto, isso na cidade de Arujá. O nome dele era Ricardo, era descendente de japoneses. E este menino, ele era muito fã do Raul Seixas. Inclusive, ele chegou a ir ao velório do Raul. Então, ele trouxe 3 mensagens muito bonitas, consoladoras a seus familiares. E na terceira havia dito que teria um encontro com o Raul Seixas e que o Raul iria dar o seu recado. Eu fiquei muito surpreso. Passaram-se 4 meses, quando, novamente, na cidade de Arujá, nós recebemos a mensagem do Ricardo. Me lembrei o sobrenome. Ricardo Nakanda Kari, descendente de japoneses. E ali ele trouxe a metade da mensagem e disse a seus familiares, agora, conforme o prometido, o Raul vai falar. E trouxe esta mensagem. Foi muito surpreendente, as pessoas gostaram muito. Passaram-se os anos. Eu estava vivendo uma fase de muito conflito, em especial na área afetiva, quando Raul Seixas me abordou. Posso dizer que ele se fez um grande amigo, esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis. E quantas vezes ele me acordava e me dizia assim, olha garoto, vamos escrever um livro juntos que a tristeza vai passar. E começou a editar o livro Metamorfose da Alma. Inclusive, a faixa número 13, Prece de um Louco, eu creio que ele escreveu para nós dois, devido à fase que eu estava vivendo, uma fase de autodestruição, uma fase muito complicada. Mas graças à misericórdia de Jesus, apesar dessas fases difíceis, nunca faltei um compromisso na área da consolação. Então tenho ele como um amigo muito querido e lamento que ele deve estar muito atarefado e muito raramente me aborda. Mas eu tenho muitas saudades e sou muito agradecido ao espírito do cantor Raul Seixas. Rui, e quem está conosco aqui na linha também é o nosso grande amigo, mais um grande amigo que nós conquistamos aí, o Edson Barbosa, o médium de cura lá do irmão Sheila, que atende aí mais, está atendendo mais de 1000 pessoas por semana, que faz questão de nos levar lá também no Irmão Sheila para conhecer. Rogério já esteve lá também, amigo do Edson, e o Edson, nosso amigo também, que esteve aqui já no nosso programa. Bom dia, Edson. Oi, bom dia. Como é que estamos? Oi, graças a Deus, tudo bem. É um prazer falar com você, Jorge. Uhum. E parabenizar pelo espaço que você tem dado aos trabalhadores da doutrina. Isso, Edson. Obrigado. Eu estou aqui antenado e ouvindo o programa, né? E gostaria de parabenizar você e mandar um imenso abraço ao nosso irmão Rogério. Certo. Que através da sua mediunidade tem consolado tantas mãezinhas e tantos corações. Falou, Edson. Rogério, quer falar alguma coisa? Sim. O nosso irmão Edson é um irmão muito querido. Creio que é dessas pessoas que nós reencontramos na presente existência. Então, quero lhe falar que o senhor mora no meu coração. E que logo estaremos juntos aí no Irmão Sheila, para desfraldarmos juntos a bandeira da imortalidade da alma com muita satisfação e muita fé em Jesus. Muito obrigado, meu irmão. Olha, muito obrigado pelas suas palavras. E o que eu posso dizer a você, Rogério, é que nós devemos continuar nessa caminhada com Jesus, porque realmente a vida é apenas uma paragem. É, meu irmão, muito obrigado. E lembrando também, só fala pra gente que dia que é o seu programa na Rádio Mundial mesmo? Quinta-feira, né? Na Rádio Mundial, às 16 horas, todas as sextas-feiras. Todas as sextas, né? É. Que horas mesmo, Edson? Às 16 horas. 16 horas, todas as quintas-feiras na Rádio Mundial. Todas as sextas-feiras na Rádio Mundial, o nosso irmão Edson tem um programa. Edson, um grande abraço, meu irmão. Tudo de bom para você. O prefixo lá é 95,7. Legal, 95,7. Obrigado, Edson. Um grande abraço, meu irmão. Alô? Pode falar. Viu? E quanto à nossa estada, no dia 15 do 2, na cidade de São José dos Campos, certo, está confirmada, tá? Com as graças de Jesus, estaremos aí fazendo uma sessão de curas na AME. Legal. No dia 15 do 2 está confirmado. Vamos lá, nós vamos começar a organizar agora. Estava esperando a confirmação. Vamos começar a organizar. E fique com Deus. Um abração, Edson. Legal, então aí, você viu, Rogério, eu estava conversando com o Edson, no ano que vem, no começo do ano, em fevereiro, nós vamos trazer o Edson para ele fazer, não só vir no programa, mas fazer uma sessão de cura lá na AME. Beleza, também, né? Aí o Rogério, se não estiver viajando, pulando carnaval lá na Bahia, ele vem para cá também, né? Mas o carnaval, parece que ano que vem é em março, né? Então vai dar para ele vir aqui, né? Vamos tocar a música em gestação para depois ler essas mensagens que a Marli recebeu. Música em gestação, que é uma música baseada nessa mensagem que foi falada aí na hora do momento Gigavale, que o Rogério comentou. Meu trem foi muito antes da hora, na panela do diabo tive que parar. Foi aí que disse para mim mesmo, na contramão, não quero mais andar. Aprendi que uma mosca na sopa não pode fazer a cabeça empucar. O negócio é buscar felicidade e viver a vida sem medo de amar. Não quero mais ouro do tolo, nem ser um cowboy fora da lei. Não vou ser mais aquele maluco, o certo é corrigir-se dentro da lei. O negócio é refletir que nascemos há mais de 10 mil anos atrás. É saber que Deus é sempre conosco, é luz, energia e certeza de paz. Desejo uma sociedade que eu possa expandir o meu eu na verdade, buscando sempre alternativa e agindo com mais responsabilidade. Eu pensava que levava comigo muitas estrelas e pouca constelação, pois espero por uma princesa, o novo Raul está em gestação. Maluco, beleza, quando para mim a terra parou. Neste dia eu tive que ir embora, na sombra sonora de um disco voador. Eu estava com a cabeça confusa, pensei nesta hora o maluco sou eu. E a semi-metamorfose ambulante, pois via que o corpo já não era meu. Eu pensava que levava comigo muitas estrelas e pouca constelação, pois espero por um abre de sésamo, um novo Raul está em gestação. Eu pensava que levava comigo muitas estrelas e pouca constelação, pois espero por um abre de sésamo, um novo Raul está em gestação. Novo Raul está em gestação. Novo Raul está em gestação. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o evangelho através da música. São 9:27. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso irmão Rogério Henrique Leite e a Marli Mazzini com o tema A Consolação através da Psicografia. Vamos só dar, só vou falar essa mensagem que o Renaldo passou aqui pra gente, dizendo, é muito interessante essa, todas são, mas é claro, essa daqui talvez seja mais assim, objetiva no sentido de ver a importância de uma carta consoladora. As cartas consoladoras salvam, consolam e mudam a vida de muitas pessoas, vivenciando um momento de muita dor. E muitas vezes de grande desespero que chegam a levar muitos ao suicídio. Como aconteceu aqui no Sul. Após uma grande tragédia recente, há pouco tempo vivi uma experiência com um amigo radialista que teve um filho desencarnado em um acidente. E ele entrou num processo de desespero. Desespero esse que o levou a desacreditar em Deus e tentando esquecer o drama através das bebidas alcoólicas. E após ser convencido a ir a uma excursão em Uberaba, e após receber a comunicação do filho, mudou completamente de comportamento, retomando a normalidade de sua vida. Então, achei muito importante a gente colocar isso para ver, né? O que uma carta psicografada faz na vida das pessoas? O Rogério estava contando essa para a gente, sobre duas senhoras muito católicas que tem lá em Lorena e que passavam na frente do centro espírita, faziam o nome do pai, é claro, para se benzer, para se proteger, né? E depois a mãe desencarnou. E elas, a força do amor fez com que elas procurassem algum recado, alguma coisa. E começaram a ir lá no centro do Rogério e ali elas começaram, receberam a carta da mãe, ficaram felizes, começaram a estudar a doutrina espírita também, continuou com toda a religiosidade dela, e através disso elas começaram a desenvolver um trabalho de ajuda aos necessitados na cidade, das pessoas de rua. Então, todos os dias, elas levam roupa, elas levam comida, elas levam os lanches, elas levam isso. E hoje o trabalho está gigantesco na cidade toda que elas fizeram. Aí a gente fala, o que, que uma carta psicografada pode fazer para a humanidade? Né? Todas as pessoas beneficiadas por essas duas pessoas hoje, é graças a uma carta psicografada que elas receberam. Aí tem, né, várias pessoas assim, viu, Jorge? É. Mas nós temos aqui a Regina Vilhena, que é a nossa ouvinte assídua. Ela está dizendo abraço para todos e responde que as cartas consoladoras é um bálsamo no coração das pessoas, emociona muitos do ambiente, E Deus dá, muita saúde aos médiums para continuar no trabalho. Então, você tem bastante saúde, Rogério, porque está dizendo aqui que os médiums têm muita saúde para continuar trabalhando, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, então tá joia. Um bom dia para você, viu, Regina? E continue nos prestigiando. Jorge, a Marli vai ler a mensagem. Então nós temos aqui a Marli, que está aqui conosco, do nosso lado. Ela psicografou mensagens e ela, vamos ver se ela vai ter condições de ler até o final a mensagem, porque ela disse que vai se emocionar muito com essa mensagem. Olha, se ela não conseguir, nós pedimos desculpas aos nossos ouvintes, viu? Então vamos lá, Marli. Vamos então ler a mensagem. E você diz quem que é. Sim, a mensagem, né, trazida agora no momento é uma mensagem que eu digo que a emoção bate forte, porque é justamente uma mensagem trazida do nosso querido Agno, meu filho pelo coração e filho do Rogério, tá? Vamos lá. Pai, como estou ao lado do Vô Newton e cercado das pessoas que ao lado do Senhor pude conhecer, estou me utilizando dos recursos da Marli para poder dizer ao Senhor que nosso amor é o mesmo. Aqui desse lado, ouvindo a vó Selma, a vó Deja e o vô Newton, é como disse ao Senhor na notícia anterior. O momento entre nós é para falar de amor. Nada de diferenças, tristezas ou recordações de um passado que aqui para mim está sendo material de estudo para poder entender os sentimentos que são diferentes em cada coração. Você para mim é mais que um sobrevivente, é sim meu pai, meu herói, porque os momentos de alegria, brincadeiras e gozação um com o outro superaram os dias escuros de sofrimento e de dor. Quantas vezes, disputando jogos no videogame, brigávamos e eu ficava bravo porque você estava ganhando o jogo. Às vezes, pai, eu ficava bravo por ser tão folgado e tirar tanto sarro de mim. Mas depois, eu entrava na brincadeira e passando as mãos pelos cabelos, como que querendo expressar a minha falta de ideias para ficar de igual com você? Tudo era tão bom, pai. Mas hoje, essas recordações me traz força e incentivo para reviver dentro de mim o amor, o carinho, a ternura. Amo o Senhor, amo a minha mãe Jaira. E peço aos dois perdão por estar fazendo vocês sofrerem. Pai, me ajuda com a sua fé, que também é a minha, a superar as dificuldades de estar aqui, quando poderia estar ao lado de vocês. Fique, Pai, com o meu amor, com a minha saudade e o meu abraço de filho reconhecido e grato por tudo. Estou podendo ouvir da Meire, a irmã da Marli, as considerações do quanto ela é capaz de amar. E sei, pai, que hoje ela não é só a sua companheira, é também sua mãe, sua amiga, a pessoa que pode te ajudar a se manter bem para continuar. Fica, Pai, fica com o meu amor, com o meu carinho. Vou ser sempre o seu filho. Feliz Dia dos Pais a todos os presentes. Agno Cipriano Ribeiro Leite. Então nós tivemos a mensagem do Agno, filho do Rogério, e que emocionou a todos nós aqui que estamos aqui nessa rádio, né? E acredito também que deva ter emocionado aos nossos ouvintes, porque é um filho que está trazendo a mensagem a seu pai. Jorge. Só para lembrar, né, que o Agno, um garoto que nós conhecemos aí desde pequenininho, né, desde pequeno, andando com o Rogério para cima e para baixo. E ontem nós estávamos conversando também com o Rogério, e o Rogério, nessa palestra dele, ele deixa as pessoas muito emocionadas, justamente porque ele fala do filho dele. E a gente pensa que por nós sermos espíritos, que certas coisas às vezes não vão acontecer conosco, né? O Rogério esteve aqui no nosso programa pouco tempo antes do Agno desencarnar, apresentando o livro O Suicídio Não É o Fim. Mas era o destino queria, ou a própria providência divina queria, que talvez com aquele livro o Rogério estivesse se preparando para o que ia acontecer com ele também, que era justamente o desencarne do Agno por suicídio. É claro, a gente está falando aqui, eu sei que se ele passou a mensagem, ele está por aí, né? O Agno, ele sabe o carinho que nós temos por ele. E nós estamos falando isso só porque para as pessoas mesmo souberem que o médium não é imune a nada. E nossa família, por ser espírita, também não é imune, não. E o Agno, graças a Deus, o suicídio não é o fim. Ele tem que ter força, né? E continuar pedindo essa fé, essa nossa vibração que a gente manda para ele também, para ele dar continuidade, e daqui a pouco ele está aí de volta, recuperando esse tempo perdido também. Eu estou falando aqui mais para poder tentar ver que a emoção do Rogério e da Marli passem ali, para daqui a pouco a gente passar a palavra para ele. E a gente, dentro da própria doutrina espírita, ela nos ensina que nós não somos donos dos nossos filhos, não somos donos dos pensamentos dos nossos filhos, e não somos donos daquilo que se passa no coração de cada um, né? Cada um tem a sua maneira de agir, sua maneira de viver, e quem somos nós para sermos o dono dos nossos filhos? Nós simplesmente somos aquele companheiro e aquele que gerou, mas não somos dono dos nossos filhos, porque estão para a gente, aqui nesse nosso mundo, emprestado, né? Certo? Rogério, quer falar alguma coisa? Já está em condições? Assim, se tiver, tudo bem. É porque foi muita emoção aqui no nosso estúdio. Só podemos agradecer a Jesus pela concessão da sua misericórdia, que nunca nos falta com um momento como esse. Momento de saudade. Momento muito delicado, mas é preciso estar de pé. Eu agradeço a Marli pela ter recebido essa mensagem, a todos os irmãos presentes. Gostaria também de enviar meu abraço, meu carinho a uma mãezinha que adotei pelo coração, que é lá do sul da cidade de Tubarão e que devolveu a espiritualidade a duas filhas no acidente, a mãezinha Lenir, que eu amo tanto, e juntamente com a Mabel, corresponde comigo todos os dias. Muito obrigado. Nós temos aqui a Vilma Torres, do satélite, viu, Jorge? Ela está desejando aqui um feliz Dia dos Pais para as pessoas da rádio e a todos os ouvintes que são pais também. Um abraço. Um bom dia para a Vilma, viu? Bom dia. A Lídia, lá da chácara que fica na Estrada do Bom Sucesso, está perguntando quando o Rogério voltará em São José dos Campos e onde irá atender. Olha só, eu sei que o mês que vem, em setembro, o Rogério estará no Irmão Rodolfo, parece que tem marcado, está agendado para ele vir no Irmão Rodolfo. O dia, lembra o dia, Rogério? Não tem problema. Na agenda do Rogério lá no blog está lá. Mas nós vamos continuar falando aqui. O pessoal do Irmão Rodolfo, quando eles fizerem um cartazinho, eles mandam para a gente divulga. Sei que é o mês que vem. Então, Lídia, fique ligadinha aí no nosso programa que a gente informa o dia que o Rogério virá. Em setembro, aqui no Irmão Rodolfo, que fica no Jardim das Indústrias, ali na Rua IP, número 183, lá no Jardim das Indústrias, mas nós vamos informar para vocês. O Liral... A data aqui, Jorge? Tá aí já? Tá dia 13 e 14 de setembro, São José dos Campos. 13 e 14 dia 13, de setembro. Às 20 horas, a palestra tema livre. Dia 14, sessão de psicografia, atendimento e solicitações das 8 às 11 horas. Na Fraternidade Irmão Rodolfo, Rua IP, número 182, 192, bairro Jardim das Indústrias. Para contato, a Rosângela, DDD 12-97-17-65-13. Legal, então, olha, confirmado, dia 13 e 14 de setembro, Rogério e Marli estarão aí no Irmão Rodolfo fazendo o trabalho. Mas nós vamos continuar divulgando. O Liraus está falando, que conhece o trabalho. O Liraus é o nosso diretor da Rádio Espírita, que transmite também o nosso programa através da Rádio Espírita. Meninos, eu conheço bem o trabalho do Rogério e acho de uma luz e consolação irrepreensíveis e parabenizo por isso. Gostaria de saber dele se conhece o trabalho do médium José Araújo, lá de Blumenau, e se conhece o que acha de um trabalho como este, ser transmitido ao vivo pela internet. Abração e feliz dia dos pais a todos, especial ao meu pai, onde quer que esteja, pois esse é o primeiro dia dos pais sem a presença física dele. A bênção, meu pai, oral, né? E parabéns pelo seu dia. Rogério, você já viu o trabalho do José Araújo, não? Já tive algumas referências muito positivas quanto a esse trabalho, mas não tive oportunidade ainda de assistir, nem pela internet, vou procurar fazê-lo. E com relação à questão do trabalho comunicações, intercâmbio espiritual através da internet, aí eu confesso que ainda não tenho uma opinião formada. Uhum. Legal. Então, a gente pode falar que está sendo uma coisa muito interessante, né? O trabalho do José Araújo, 500, lá de Blumenau, né? No canal 500 do Alamar, ele passa direto. É muito interessante mesmo. Já é um trabalho que está se tornando gigantesco, né? O que a gente tem visto é muitos trabalhos, muitas frentes de trabalho desse tipo estarem aparecendo. Né? Assim, um faz de uma maneira, outro faz de outra maneira. E a grande importância para nós, para todos, é que, poxa vida, você vê, no começo nós estávamos perguntando para o Rogério, a maioria dos médios ficam nas suas sedes. O Rogério é um médio que ele inovou nesse sentido, de ir em qualquer lugar do Brasil para levar essa consolação. E hoje nós vemos um médio igual o Zé Araújo conseguir no mundo todo também, ficando lá e conseguindo no mundo todo passando essas informações. Espero que dê continuidade e que seja, a gente sempre tenha credibilidade nesse trabalho. Esperamos que um dia nós possamos fazer isso com o Rogério, né? Ele fazia sua psicografia ao vivo e pela internet. Mas eu penso, Rui, eu penso assim, né? Não sei nem qual é a opinião do Rogério. Eu penso que dentro do trabalho existem algumas especialidades. A especialidade do Rogério é frente caminhar. A frente mesmo, né? Você vê que ele foi lá para o Maranhão, que não, só tinha um espírita na cidade. Ele saiu daqui para ir para lá. Então, porque o trabalho dele, a especialidade, digamos assim, é estar ali junto com a pessoa. Talvez ele não tenha essa sensibilidade de estar fazendo de longe. E o José Araújo já é um que tem. Já é outra coisa, né? Já é a mesma consolação, psicografia, mas já consegue fazer, talvez tenha nascido para isso também. Eu tenho visto pelo canal 500 lá do Alamar, né? Muito boa o trabalho que é feito lá em Blumenau, né? São 9 horas e 48 minutos, esse é o programa Bênção Espírita e nós estamos aqui praticamente encerrando o nosso programa, que hoje teve a presença do Rogério Henrique Leite e da Marli Mazzini, com o tema A Consolação através da Psicografia. Jorge, nós temos aqui a Rosângela Rodrigues, que eu falei ontem para ela o endereço do nosso programa. A Rosângela Rodrigues Correia da Avanço, ela manda um abraço para todos e está dizendo que o programa está maravilhoso, com muita luz para todos. Um bom dia para você, viu, Rosângela? Rodrigo, pelo menos para falar o nome das pessoas aqui, será que tem condições? Que é muita gente que entrou aqui. Pessoal, vocês nos perdoem. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem aqui conosco. Digo, o Edson e a Rosa, que estiveram lá com vocês ontem, né? O Edson, lá da tenda de Umbanda lá do Interlagos. Parabenizo o Rogério pelo trabalho que consola muito as pessoas, aliviando as dores e as saudades dos entes queridos. Um bom dia para você, viu, Edson, para a Rosa, esse casal maravilhoso que nós temos o prazer de ter amizade. Bom, aqui então para a pergunta para sorteio, o que vocês pensam sobre as cartas consoladoras? A gente teve a participação da Elisa Aline Correia, Isilda Oliveira, Daniel Melo, José Carlos, Ari Rangel, Patrícia Félix, José Carlos novamente, Patrícia Souza, Ricardo Serapião, Ivan Chiu, Ana Cláudia Moraes, Claudinha Ribeiro, Inês Silva, Alex Guimarães, Badu HC, Adriana Fernandes, Jorge Erasmo dos Santos e a Ana Cláudia Ceruti. Muita obrigado gente a todos. Muita gente, né, Jorge? Mas a Mari, que nós havíamos solicitado que ela lesse a mensagem do pai do Rogério, mas ela está dizendo que não vai conseguir, o Rogério também não vão conseguir ler essa mensagem, então nós vamos deixar para que eles depois façam para a gente o encerramento do nosso programa, né, Jorge? Exatamente. As pessoas que foram sorteadas, que vão ganhar o livro Padre Justiniano, Uma Vitória de Jesus, né? Um deles é o Alexandrino, né? Tem o telefone dele aqui, e a Tânia Aparecida Carmo Nunes. Vocês dois podem comparecer a partir de amanhã na livraria Casa do Caminho, aqui na Avenida Rui Barbosa, número 232, e pegar os seus livros lá, Padre Justiniano, Uma Vitória de Jesus, e retirar lá os seus livros. Obrigado por participar do nosso programa. Diga, já Rui. Autografado, né? Autografado. Já vai sair com autógrafo aqui Rogério. No programa. Legal. Vamos para o nosso aniversariante? Primeiramente, parabéns para todos os pais nesse dia de hoje. Agradecendo também a minha filha Juliana, que passou a mensagem aqui para mim, e minha esposa também, que passaram a mensagem aqui. Muito obrigado pela mensagem aí, né? A recíproca é verdadeira. É, dia 15, quem faz aniversário é a dona Dina, lá do Paulo de Tarso. Dia 15 também, o Wilson Escachete, do Jefa. Dia 17, Fernando Damião, do Paulo de Tarso. Dia 17 também, a Fernanda Damião, filha do Fernando, que faz aniversário. E dia 18, a Ana Alice de Oliveira, todos do Paulo de Tarso, faz aniversário. Um grande abraço, paz e alegria em todos os seus corações. Nós vamos, para ficar bem folgado, né, o nosso encerramento, para ficar bem tranquilo, nós vamos agradecendo a participação de todos vocês. Olha, muito obrigado por terem entrado aqui no nosso Face, participado do nosso programa, ouvindo. O programa vai a alguns locais da cidade, a gente sabe que estão com dificuldade para sintonizar, mas a rádio vai melhorar mesmo, nós garantimos isso. A Agne está garantindo, está botando a fé, porque tá botando a gravata dele. Exatamente, está falando que vai pegar nesses lugares que não está pegando. Pode ter certeza que daqui a pouco a própria sintonia do rádio estará muito bem, independente do que vocês já usam a internet aqui para ouvir o nosso programa. E nós temos que agradecer a esse ambiente maravilhoso que nós temos aqui na rádio, viu, Jorge? Não parece, mas nós somos muito bem acolhidos, muito bem aceitos, e o nosso programa parece que rende muito e está crescendo a cada dia nessa rádio Connect Car, SP Rio 90.7 FM. Isso, a Mariana também, minha filha, mandou uma mensagem só para falar que também consegui receber aqui, viu, Mariana? Obrigado, minha filha. O Alexandre e a Estelina, lá da Urbanova, parabeniza o Rogério pelo trabalho e manda abraço para todos. Um bom dia para vocês e continue nos prestigiando, nos ouvindo. Isso, a Marli costuma encerrar a palestra do Rogério, ela canta a música, como que é o nome da música mesmo? Bye Bye Tristeza. Então, nós, com a Sandra de Sá, nós vamos colocar essa música depois, lá no encerramento do programa. Agora, o Rodrigo, quer se despedir, meu irmão? Gostaria de agradecer a presença. Está autografando o livro, né, para a gente entregar agora. Então, Rodrigo. Desculpa, Rui. Bom, gostaria de agradecer a presença dos convidados, do Rogério Leite, da Marli, de todos aqui presentes, dos ouvintes. e passar a palavra aqui pro Rui. É, né, primeiro falar pra nós, que horas mais ou menos o programa estará no nosso site? Bom, ainda hoje a gente ainda publica o áudio, ok? E aí durante a semana a gente também publica alguns vídeos, algumas coisas para os nossos ouvintes verem, né, como aconteceu o programa aqui com a gente. Legal, Rui? É, nós temos que agradecer o Agner, que está aí no som, o Helder, a Graça, ao Dodô, que está aqui com a gente, e agradecer a presença do Rogério e da Marli. E também agradecer a todos os pais que nos ouvem e a todos os pais que não nos ouvem, pelo grande e grandioso Dia dos Pais, porque pai é para sempre, né, Jorge? Exatamente. É. Esperamos que os filhos pensem assim, né? Então vamos pedindo para o Rogério as suas despedidas e depois a Marli fará o encerramento do nosso programa do dia de hoje. Quero parabenizar todos os pais por esse dia tão especial. E que não nos esqueçamos de agradecer ao Pai de todos nós, que nos concede a oportunidade de acertar, errar e reparar nossas faltas diariamente. Agradecendo a produção do programa, a todos os irmãos que sempre nos convidaram com muito carinho. E a todos os ouvintes, a todos que enviaram mensagens carinhosas, o nosso respeito e a nossa gratidão. Jesus nos abençoe. Então nós vamos envolver a Marli com muito carinho, com muito amor, que ela vai fazer a prece de encerramento do nosso programa de hoje. E depois nós teremos a música, né, Jorge? A música é. Exatamente. É. Bye, é? Bye, tristeza. Com quem canta? Sandra de Sá. Sandra de Sá, é. Olha que maravilha. Vamos lá, Marli. Então, Marli, encerrando o nosso programa. Bem, primeiramente, nós agradecemos aos irmãos do Vivência Espírita pelo convite feito a nós, né, pela a oportunidade de estarmos aqui com vocês hoje num dia tão especial, não é? Agradecer aos irmãos que ligaram, que participaram conosco e nos deixaram palavras de carinho, de amor, de reconhecimento. E neste momento, eu convido a todos a serenar o coração e pensar no dia de hoje, num dia de oportunidade, para dizermos às pessoas que amamos o quanto elas são importantes em nossas vidas. Dizer aos pais, já que hoje é o dia em que comemoramos o dia deles, que nos dois planos da vida sabemos que podemos contar com suas mãos amorosas, com suas mãos firmes, para nos ensinar que a vida não é somente um parque de diversão, mas que é preciso ter coragem, ter fé para seguir em frente, mesmo quando as adversidades chegam e os embates ficam difíceis. Para nós, os pais são heróis. E sabemos que o coração de um pai tem tanto amor quanto o coração de uma mãe, e que com ela ele divide a grande tarefa de educar e de formar. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ampare sempre e fiquem todos na paz do nosso amado Mestre Jesus e de Deus, nosso Pai maior, misericordioso e bom. Não dá pra separar o que é real do sonho. Já sei olhar pra mim sem precisar de espelhos. Não me diga que não, e nem me diga sim. Não me diga que não, e nem me diga sim. Eu não tô aqui pra sofrer. Vou sentir saudade pra quê? Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!